Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar aqui em Mussum. E é um prazer e um privilégio para mim estar com vocês. Bom, abre a Bíblia de vocês aí. Números capítulo 6, versos 23 a 27. E vamos ler hoje muitos textos da Bíblia. O título da minha mensagem essa noite é assim. Paz e segurança. O Papa Francisco visita o Brasil. Mas antes da gente ler a Bíblia e da gente orar, deixa eu dar para vocês alguns números da Jornada Mundial da Juventude, que trouxe agora esse último Papa para o Brasil. E o site da Globo disse assim que teve 1 milhão de pessoas quando esse homem chegou lá no aeroporto, para recepcionar esse homem. 1 milhão de pessoas é muita gente. Muita gente mesmo. Agora, na última missa que foi celebrada em Copacabana, 3 milhões de pessoas para assistir o culto que esse homem faz. Cobertura ao vivo, nós vimos assim o dia inteiro a Rede Globo, no jornal, na tarde, de noite, falando do Papa, e foto do Papa, e vídeo do Papa, e a oração do Papa, e o sermão do Papa. Isso numa emissora de televisão, absolutamente imoral. Porque na Globo, você tem todo o lixo de uma sexualidade imoral, zombarias com as coisas de Deus. Quantas novelas já zombaram de Deus, da Bíblia, do povo cristão, católico ou evangélico, seja o que for. Então, assim, uma emissora de comunicação que serve ao diabo, serve ao dinheiro, serve à política e à sujeira que tem nesse país, e agora só fala de Papa, o maravilhoso sermão, e a oração, e etc. Coisa interessante está acontecendo no mundo, no Brasil. Diz assim, olha, que tinha 7 mil homens fazendo a segurança do Papa. 7 mil soldados ali, policiais, sei lá, exército, sei lá o que que era, para fazer a segurança pessoal do Papa. E disseram que foi injetado na economia mais ou menos quase 2 milhões de reais. Vendas disso, aluguel, comida, lugar para ficar. E isso aí demonstrou a força do catolicismo romano no Brasil ainda, né? E a gente pode parar para pensar em muitas coisas em relação a isso, sabe? O catolicismo é uma religião muito interessante. O catolicismo, ele reúne em si o que há de melhor no mundo e no homem e no universo e o que há de pior no mundo, no homem e no universo. Porque a ideia do catolicismo, ela está intimamente ligada à ideia de Deus. A Igreja Católica crê em Deus. A ideia de Deus é a ideia mais linda, mais maravilhosa, mais fantástica que existe. Conhecer a pessoa de Deus. O catolicismo está ligado com a salvação em Jesus Cristo. Porque eles dizem que pregam isso, acreditam nisso e tal. Tá lá o nome Jesus Cristo. Inclusive creem que ele nasceu de uma virgem e era Maria. Coisas assim, bíblicas, né? Coisa que a Bíblia ensina, eles estão crendo e eles... E a Igreja Católica fala do amor, fala da fé, fala da esperança, fala da segunda vinda de Jesus. Inclusive, esse novo Papa, quando subiu ao poder agora, pregou um sermão sobre a volta de Jesus. E ele falou também assim que não importa se você vai na igreja, casa na igreja, se batiza na igreja, faz tudo na igreja, mas se você não está em Cristo, você está perdido. Eu não sei se vocês têm noção do quanto é pesada essa figura desse novo Papa. Ele vem como um revolucionário, ele vem como uma pessoa do bem, uma pessoa muito carismática, inteligente, interessante, humilde. O mundo está aplaudindo o homem. E, pessoalmente, eu não tenho nada contra ele. Concordo que ele é inteligente, concordo que ele é carismático, concordo que ele é um cara aparentemente tranquilo. Na posse dele, ele brincou, fez piada e, ao mesmo tempo, tem uma veia assim séria, ele é um jesuíta. Isso diz muito sobre ele, o fato dele ser jesuíta. Ele é um homem estudioso, conhecedor, não é bobo, esse novo Papa. E o mundo agora, então, está vivendo isso, o Brasil de forma especial, mas isso no mundo inteiro também. Já se diz que esse Papa já é uma das maiores personalidades do mundo, ao lado do Barack Obama ele é o mais influente no Twitter, e lá no Facebook, e no mundo inteiro. E eu disse também que o catolicismo romano reúne em si o que há de pior no mundo, no homem, no universo. E hoje a gente fica chocado com esse comércio da fé entre os evangélicos. E a gente esquece que o catolicismo fez isso muito pior na história da humanidade. Comércio desonesto, comércio fraudulento. simplesmente para ganhar privilégios. E a gente pode falar sobre muitas outras coisas: corrupção, lavagem de dinheiro, financiamento de drogas, armas, máfia. E além disso, esses casos de pedofilia, que é estupro sistemático de criança. Isso é o que há de pior, é com isso que o catolicismo está envolvido. E agora esse novo Papa vem como essa luz que brilha nessa igreja enegrecida pelos escândalos e etc. Agora, eu vou dar uma pausa nessa conversa sobre o Papa e eu vou falar de mais uma coisa e nós vamos entrar no texto bíblico. Antes do Papa vir para o Brasil, há mais ou menos um mês antes, o Brasil estava um caos. Povo gritando, brigando, apedrejando, destruindo coisas públicas, contra o governo, contra o aumento de tarifa. Um rebuliço tremendo. Violência, confrontamento, gente lá prometendo que ia invadir, invadiram um congresso e subiram lá em cima, e aquelas imagens ficaram famosas no mundo todo. Chamaram o movimento da Primavera Brasileira, e o Brasil está contra a corrupção, e o caos da sociedade, e as coisas ruins e tal e tal. Agora, hoje, a vinda do Papa e as coisas já se acalmaram um pouco, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Só que tem um outro lado da questão que eu queria contar para vocês, que são as previsões para o nosso futuro. Sabe que os cientistas, de forma geral, eles se ocupam de algumas questões, eles dizem, por exemplo, o seguinte: dentro de uns 50 anos, talvez menos, 20, 30, 40 anos, nós vamos ver no nosso mundo um declínio muito grande de recursos naturais: petróleo, comida e água. Dentro de 20, 30, 40, 50 anos no máximo, nós vamos ver o caos no mundo, se as coisas continuarem seguindo no ritmo que elas estão hoje, de consumo, de produção, de filhos que as pessoas têm, e população mundial, e etc. Então a gente caminha para o caos no mundo. Vocês vivem aqui numa cidade tranquila, mas vocês têm que estar espertos. O prognóstico para o futuro não é bonito. É um prognóstico feio. Vai ter guerra, vai ter morte, vai ter doença, vai ter peste. A coisa vai ser feia. Agora vamos tentar fazer um quadro, né? Hoje tá tudo bem. Vocês concordam comigo? Relativamente tudo bem, né? Esse caos todo que a gente imagina para um futuro, ele não existe hoje. E hoje a gente tem internet, a gente tem carro, a gente tem geladeira, a gente tem televisão, a gente tem roupa, a gente tem um montão de coisas, de tecnologia, coisas que tornaram a nossa vida muito mais confortável do que era a vida dos nossos avós, dos nossos bisavós e etc. E com tudo isso em mente, a gente lembra de uma coisa interessante: paz e segurança. É isso que a gente quer para a vida. Vocês concordam comigo? Eu quero paz. Eu quero segurança para cuidar dos meus filhos, da minha mãe, da minha esposa. É isso que eu quero. E todo mundo quer. E não é só quem é religioso ou cristão. O mundo inteiro quer paz e segurança. E nós vamos estudar esse tema à luz da Bíblia. Então agora, com a Bíblia aberta aí, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração essa noite. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado porque a tua palavra está aberta esta noite. Dá-nos a tua graça de compreendermos a tua verdade. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém. Números capítulo 6, a partir do verso 23, a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Sabe, irmãos, esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. É aquilo que a gente chama de bênção sacerdotal. Nesse texto se diz que Arão, que era o sacerdote, os levitas, os seus filhos, eles deveriam fazer essa invocação sobre o povo e assim iam colocar o nome de Deus sobre o povo. E aí Deus ia abençoar. E existem algumas características sobre Deus nesse texto. Então assim, olha, Deus, ele é aquele que abençoa, é aquele que guarda, que dá segurança, que protege. Ele é aquele que faz o seu rosto resplandecer com misericórdia. Ele tem perdão, ele tem graça, ele tem amor. Maravilhoso! E o ápice dessa bênção está na paz. No fim de tudo, que o Senhor te dê a paz. E a gente pode falar muito sobre isso, né? E esse é o nosso foco em relação a esse texto. E a paz, dentro do contexto hebraico, shalom, é aquela coisa assim, completa. É a paz na casa, é a paz na sociedade, é a paz na família, é a paz com a saúde. Sabe, você ter paz porque você tem saúde, porque tu tem o dinheiro suficiente para você ter o que comer, o que vestir e etc. E é a paz espiritual, de você estar em paz com Deus. Percebe que a paz é uma coisa muito ampla. Não basta assim, olha, eu estou em paz com a minha família, mas eu não tenho saúde. Entende? Eu tô aqui cheio de dor, cheio de coisa ruim em cima de mim, que eu tô sem saúde. Ah, mas eu tô em paz. Não, não. A paz é uma coisa completa. E o Senhor dá essa paz completa. E nós cremos que o Senhor vai dar a paz eterna. É Deus que dá a paz. E Israel cantou sobre isso. Vamos lá para o Salmo 29, verso 11. Israel louvou ao nome de Deus falando dessa paz maravilhosa que só o Deus eterno pode dar. Porque é Ele que pode proteger, é Ele que pode abençoar, é Ele que pode guardar, é Ele que pode dar a verdadeira paz. Se Deus não der a paz, quem vai dar? Concordam comigo? Quem é maior do que Deus? Ninguém! Então, Salmo 29, 11, a Bíblia diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Então, o Senhor dá força. O Senhor abençoa com a paz ao povo que lhe pertence. Agora, olha o Salmo 34, verso 14, bem pertinho aí. Nesse texto, a Bíblia diz assim: afasta-te do mal, pratica o que é bom, procura a paz e se empenhe por alcançá-la. Agora, nesse texto do Salmo 34, a paz não é só uma coisa que a gente tem que esperar de Deus, que Deus nos dê a paz. É uma coisa que a gente tem que buscar também. A gente tem que parar de fazer o mal, de se envolver com briga, com fofoca, com coisas que causam doença, com coisas que trazem desastres financeiros, familiares, espirituais. Porque é nossa responsabilidade fazer o quê? Buscar a paz. Se empenhar pela paz. É a nossa responsabilidade humana. A gente tem que buscar paz. Agora, se a gente tem que fazer isso, a gente tem que ir um outro lado, que a gente tem a liberdade de não fazer. Tipo assim, ó, Deus diz que a gente tem que amar as pessoas. É nossa responsabilidade, mas se eu não quiser amar, eu sou um desobediente, um pecador, eu desobedeço. Deus diz que eu não devo roubar, mas se eu quiser ser um ladrão, eu roubo. E daí o que Deus diz? E alguns têm essa atitude em relação à paz. Olha aí o Salmo 28, o verso 3, volta um pouquinho aí. E a Bíblia diz assim, olha: não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Olha que interessante, Deus pede para a gente buscar a paz. Mas existem pessoas ímpias. Elas até falam de paz, mas no coração existe maldade, perversidade. E a Bíblia diz assim: para os ímpios, para os perversos, não existe paz. Isaías 48, verso 22. Tá entendendo? Você tem que buscar a paz, mas alguns não buscam, só falam da paz. Aí pertinho também, Salmo 35, verso 20. E a Bíblia diz assim, agora nesse texto: não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Então existem alguns ímpios que falam de paz, mas têm maldade no coração. Tem outros ímpios que nem falam de paz e só pensam em fazer o mal contra o próximo. Quem sabe, se a gente for pensar que esse é o mesmo grupo, tem pessoas que falam de paz para os outros. Sabe o político? Não, ele vai querer o teu voto. Não, aqui na cidade de Mussum vai ter paz. Mas lá no gabinete dele com os amigos dele, quanto é que nós vamos roubar esse mês? Não tem paz. É pecado, é maldade, é coisa ruim, é engano contra as pessoas, porque esse roubo que o político está roubando é menos saúde para você, é menos segurança para você. Entende a questão? Não falam de paz e tramam o mal contra os outros. Agora, eu quero mostrar para vocês como que vocês podem alcançar a paz. Zacarias 8, versos 16 e 17. Um dos profetas menores da Bíblia, muito interessante, é um pouquinho antes de Malaquias. E no capítulo 8, verso 16 e 17 de Zacarias, a Bíblia diz assim: Eis o que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor do quê? Da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Você quer paz? Deus dá a receita. Ele diz assim, olha, fale a verdade. O caminho da mentira não é o caminho da paz. Não existe paz que valha o preço de sermos mentirosos. Esse é um primeiro princípio. O outro, executem juízo segundo a verdade em favor da paz. Não só falem da paz, não só falem a verdade, mas pratiquem a verdade. Não é só uma coisa teórica, é uma coisa prática. Se é para perdoar, não é para perdoar na teoria, é na prática. Se é para amar, não é para amar na teoria, é para amar na prática. É assim que a gente vive a paz. Tá entendendo como que funciona a questão? Então é assim que a gente alcança a paz. É não amando o mal, não falando o mal do outro no nosso coração, porque a essas coisas o Senhor aborrece. E quem é o Senhor? A Bíblia diz que o nosso Senhor, ele tem vários nomes e vários títulos. E um deles é assim: Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então a paz é a mensagem, a paz é o que a gente quer. A paz, ela é uma mensagem profundamente espiritual. Mas ela não é só religiosa, como eu falei. Ela também é política, ela também é social. As pessoas em geral, mesmo que não são cristãs, querem paz. Mas o meu foco essa noite é espiritual. E volta um pouquinho para trás aí no Antigo Testamento, Isaías 26, versos 3 e 12. Depois do capítulo 27, verso 5. Então aqui em Isaías 26, verso 3, a Bíblia diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Verso 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. E o verso 5 do capítulo 27. Que os homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Nesses textos de Isaías, a Bíblia diz que Deus concede a paz. A gente está enfatizando isso bastante. É Deus que dá a paz. Mas ele não só dá, ele conserva a paz. Ele conserva aquele que confia nele em paz. E também Deus nos dá força para a gente fazer as pazes com ele, para a gente estar em paz com ele. É por isso que a Bíblia fala do Evangelho como o Evangelho da paz. Você pode ler isso lá, né? Atos 10, 36 ou Efésios 6, verso 15. Nesses dois textos, Lucas e Paulo falam do Evangelho da paz. E o Evangelho é justamente essa história de como que Deus torna pecadores em pessoas em paz com ele. Tá entendendo? É o Evangelho. É Jesus morrendo pelos nossos pecados para nos perdoar os pecados. É o Evangelho da paz. E a gente tem que se apoderar do Evangelho, que é a força de Deus para a nossa salvação, para a gente estar em paz com Deus. Estamos caminhando. Agora, além disso, Deus não é só fonte assim da paz. Ele é fonte também da segurança. Por exemplo, vou ler para vocês aqui. O nome de Deus nos eleva em segurança. Salmo 20, verso 1. É pelo nome de Deus que ele nos dá a segurança. Segurança de pertencermos a ele, segurança da salvação, segurança do amor que ele tem por nós. Salmo 20, verso 1. Tem um outro aqui interessante, Provérbios 3, verso 26. O Senhor será a tua segurança. Então Deus, ele dá a paz, ele dá a segurança. Deus é a fonte da paz e da segurança. Agora acontece o seguinte. A religião e a sociedade, elas se apropriam do discurso da paz e da segurança. Tanto que a gente tem um Ministério da Segurança Pública. Que não é igreja, tá? Lá não é igreja para você orar a Deus para ele te proteger. Lá é polícia federal, polícia civil, polícia militar, exército, para, entre aspas, te dar segurança. O Estado se apropriando da ideia de segurança para oferecer isso para as pessoas. E a religião também se apropria, né? Vem aqui no meu culto, você vai ter segurança. Deus vai te abençoar, Deus vai te salvar, só basta você me dar o seu dinheiro. É a mensagem da religião, é a mensagem da política, que se apropriam dessa ideia da paz e da segurança. Em troco do quê? De voto, de dinheiro, de prestígio, de status, de poder, certo? Se eu posso te oferecer paz e segurança, você vota em mim, não vota? Concorda comigo? Se eu posso te dar paz e segurança, eu só te peço 20 reais por mês. Tu me dá 20 reais por mês? Tu me dá 1.000 reais por mês? Tu me dá mais. Tu faz a fogueira santa de Israel, queima lá tudo que você tem e dá pra mim. Pra eu andar de helicóptero, pra eu andar de carro importado. Vocês estão entendendo como é que funciona a questão? E aí a coisa vai começar a ficar mais interessante. Nós estamos em Isaías. Vamos aí pra Jeremias capítulo 6. O próximo livro depois de Isaías. 6 verso 14. E agora a nossa mensagem vai começar a ficar mais pesada. A Bíblia diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não existe paz. Capítulo 8, verso 15 de Jeremias. A Bíblia diz assim: espera-se a paz e nada há de bom. O tempo da cura, e eis o terror. Religiões mentirosas e governos corruptos, eles prometem a paz para as pessoas, e isso cura as feridas. Porque as pessoas têm esperança que vai dar tudo certo, que elas vão ter paz, que elas vão ter segurança, que vai dar tudo certo. Mas essa cura é superficial. Elas não estão protegidas contra o pecado, elas não estão protegidas contra a desgraça que cai no mundo por causa do pecado. É superficial a cura da ferida. E as pessoas estão esperando paz, e o que que cai em cima delas? Terror, desgraça, coisas ruins. Esse é o quadro do mundo que a gente vive. A Bíblia tem uma mensagem muito pesada para as pessoas que confiam nas religiões mentirosas ou nos governos corruptos. Por exemplo, Ezequiel 7, verso 25. Verso 25 de Ezequiel 7 diz algo interessante, diz assim: vem a destruição, eles buscarão paz, mas não há nenhuma paz. Vem a destruição, as pessoas buscam paz, mas eles não encontram nenhuma paz. É pesado. E por que que elas não encontram paz? Na falsa religião ou no governo? Miqueias 3, verso 5. Texto interessantíssimo também, o profeta Miqueias diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra contra aqueles que nada lhes metem na boca. Deus está dando uma mensagem pesada para uma igreja infiel. Os profetas dessas igrejas, que não quer dizer que a igreja católica ou evangélica em geral, prometem paz para qualquer um que der um pão para eles comer. Você me deu o pão, você vai ter paz, você é abençoado do Senhor. Ah, pastor, mas eu roubo, eu minto, eu mato, eu transgrido o sábado, eu adoro imagens, eu falo o nome de Deus em vão. Não, você vai ter paz, porque tu me deu o que comer, tu me deu dinheiro. Agora, com quem não dá dinheiro para eles, a maldição do Senhor está sobre ti, porque só tem salvação aqui na minha igreja. Vê como é que é? Vê como é que funciona? Tem alguma semelhança com a realidade? Ou não é assim que funciona? Prestem atenção, irmãos. A mensagem que Deus trouxe para vocês essa noite é pesada. Deuteronômio 29, verso 19. Vamos voltar lá para o comecinho do Antigo Testamento. E nós já estamos terminando, viu? Esse é um texto muito bacana, apesar de triste. E a Bíblia diz assim: ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo dizendo: terei paz, ainda que eu ande na perversidade do meu coração. A gente prega assim, né? Contra o pecado. Gente, se a gente prefere a mentira, se a gente prefere a idolatria, se a gente prefere a transgressão do sábado, se a gente prefere o mal, a gente não vai ter paz. Agora, tem pessoas que ouvem essa mensagem e elas pensam assim: não, isso é mentira. Eu vou ter paz. Eu vou me abençoar a mim mesmo. Eu vou ser abençoado pelo Valdomiro, pelo Edir Macedo, pelo R.R. Soares, pelo Papa Francisco. Não está boa? A bênção dele não está bom para mim? Ele diz aí que abençoa, né, a todos, inclusive os não católicos. Mas vai lá ver o que a religião dele ensina. Fora da Igreja Católica não tem salvação. Pô, ele está abençoando todo mundo que não tem salvação. Que bênção maravilhosa, né? Complicado. A questão não é simples. Não tem paz enquanto não existe fidelidade. Pensa no exemplo da sociedade. Deus deu um mandamento. Não furtarás. Um dos 10 mandamentos, ok? Onde é que tem paz? Numa sociedade onde obedecem a palavra de Deus. Porque aí você pode deixar teu carro destrancado ali na rua. Tu pode deixar tua casa aberta. E ninguém vai roubar, porque eles obedecem a Deus. Então, onde tem obediência, tem paz. Concordam comigo? É a paz da obediência. Então, você fica tranquilo que ninguém vai te roubar. Tá todo mundo obedecendo os mandamentos de Deus. Onde não tem fidelidade, não tem paz. E aí você tem que começar a ver a mensagem das igrejas em geral. Não é sobre o padrão do que você quer que seja verdade, mas do que de fato é a verdade. E Jesus orou ao Pai. A tua palavra é a verdade. É pelo padrão da Bíblia que você tem que julgar a Igreja Católica, a Igreja Adventista, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica, a Igreja Espírita, qualquer igreja. E eu vou propor para vocês um texto agora, para a gente fazer um padrão da fidelidade, Levítico 26, versos 1 a 6. Aí nós vamos ler só mais um texto e vamos terminar. Aqui está um texto que é um padrão de fidelidade para você julgar uma igreja, uma família, uma pessoa, seja ela o Papa, o pastor Ezequiel ou você que ouve a mensagem, tá bom? Seja qualquer pessoa. Levítico 26, versos 1 a 6, a Bíblia diz assim: Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedras com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 2. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Versos 3 a 6. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Deus está falando nesse texto contra a idolatria. Eu acho impressionante as advertências da Bíblia contra a idolatria, porque a nós, que não somos católicos, nos parece muito estranho essa tentação de fazer uma imagem e, quem sabe, assim, de dirigir uma oração, acender uma vela, se ajoelhar, fazer do local onde está essa estátua um local de oração, de adoração, de buscar a Deus. Mesmo que você coloque nessa estátua o nome de Maria, de José, de Jesus, de santo isso, santo aquilo. Agora, Deus mandou na sua lei não fazer imagem de escultura. Não adorar, não reverenciar. Ele mandou. Aí vem o Papa, ou a Igreja Católica, ou qualquer igreja que tenha essa prática, e diz assim: não, mas isso é lá no Antigo Testamento, agora nós podemos fazer. Só que é o seguinte, ok, se você quer seguir por esse rumo, lá no Antigo Testamento estava dizendo para não roubar, agora então, se você disser que eu posso roubar, eu posso roubar. E no fim da história, uma sociedade que obedece o Papa e não a Bíblia, quem que é o Deus dessa sociedade? É o Papa ou é o Deus da Bíblia? Tá entendendo como que a questão é complicada? E eles têm muitas desculpas filosóficas e teológicas para o pecado da idolatria. Porque mesmo que Maria tivesse sido uma pessoa boa, santa, sem pecado, o que nem foi o caso, que Maria era pecadora, a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, inclui Maria. Maria, quando vai fazer o seu cântico, lá em Lucas 2, ela diz: louvo a Deus, o meu Salvador. Então ela precisava de salvação. Não tem essa ideia dela não ser pecadora. Isso não existe. É teoria mentirosa. Desculpa dizer, mas é a verdade. Então, assim, ó, mesmo que ela tivesse sido assim tão boa, isso não daria autoridade para ninguém fazer uma estátua que Deus mandou não fazer e adorar, e beijar, e louvar, e pedir milagre. Não adianta. Outra coisa, a questão do sábado. A Bíblia é clara. Lembra-te do dia de sábado, sétimo dia para o santificar. Aí a Igreja Católica vem e diz assim, não, vamos guardar o domingo. E o mundo protestante inteiro guarda o domingo. E aquilo que é claro na Bíblia, eles dizem, não, isso não serve. Ah, mas o domingo é o dia do Senhor. Não, isso é ótimo. E você não encontra um texto da Bíblia para dizer isso. São infiéis em relação à idolatria, são infiéis em relação ao sábado, mas claro que não é só isso que Deus pede para a gente. Seja fiel aos meus mandamentos, aos meus estatutos. É uma coisa geral. Ser fiel no amor, ser fiel na fé, ser fiel na missão, ser fiel no louvor, ser fiel na vida por completo. É o nosso objetivo. E quando a gente falhar, a gente pede perdão e transformação para Deus. Esse é o caminho da paz, porque é o caminho onde há sinceridade com Deus e fidelidade ao que Deus mandou. Agora, um mundo que adora a imagem, que transgride o sábado, que vive em imoralidade sexual, que só pensa em dinheiro, aí vem o Papa e abençoa todo mundo? Que bênção é essa, pelo amor de Deus? Para terminar, abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 3 a 6, e vamos fazer as considerações finais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 3, a Bíblia diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O nosso mundo está maduro para o fim. E vai cair sobre o nosso mundo repentina destruição. Eu não tenho autoridade para dizer quando isso vai acontecer. Se isso vai acontecer hoje, daqui uma semana, daqui 20 anos, daqui 100 anos. Deus não me deu autoridade para dizer quando, ok? Não vim aqui fazer isso. Agora, o mundo está mais do que maduro. Paz e segurança. O Papa Francisco, ele fez esse ato, né, de dizer que ele abençoa os católicos e os não católicos, e os católicos estão bastante sensíveis no Brasil nesse momento. 3 milhões de pessoas só na missa, cara. O povo tá muito assim alvoroçado, e a internet e tal. E uma prima da minha mãe mandou para ela assim uma foto no Facebook. O Papa Francisco assim dizendo, eu te abençoo. Aí a minha mãe disse assim, olha, eu dispenso a bênção desse cidadão. Não quero essa bênção, não... Quem é ele para abençoar ou amaldiçoar? Se Deus abençoa, está abençoado. Se Deus não abençoa, quem é ele para abençoar? Aí a mulher, não, mas veja bem, porque o Papa não quer o mal de ninguém. O Papa fala da paz. E nós só precisamos de paz entre os homens. O Papa é ótimo. Tá excelente. É isso aí. Paz e segurança. Porque no fim de tudo, você tem uma sociedade católica. Vou falar da sociedade católica em específico. Bêbada. Quantos católicos aí vivem enchendo a cara? A Bíblia diz que os bêbados não herdarão o reino dos céus. Aí, por exemplo, você vai entender assim, olha, mas alguns foram bêbados e foram salvos. Sim, foram bêbados. Vai, vamos pensar, Noé foi um deles. Outras histórias em 1 Coríntios 6 diz, né? Tais foram alguns de vós, mas vocês foram lavados pelo sangue de Cristo, foram perdoados, foram transformados, venceram a bebida, abandonaram a bebida e são salvos. E tiveram problemas com o alcoolismo. Eu mesmo fui um deles. Eu bebia desde criança, dentro da minha casa. Hoje fazem 8 anos que eu não bebo. Não estou julgando quem está bebendo hoje. Quem está bebendo hoje pode ir para o céu. Eu que estou aqui falando isso aqui, posso ir para o inferno. A gente só vai saber essas questões assim, pessoais de salvação ou perdição lá no fim. Lá no fim a gente vê quem foi salvo e quem não foi. Agora, a Bíblia diz, bêbado não entra no reino dos céus. E aí o quê? Você tem um montão de pessoa que diz católica, abençoada pelo Papa, enchendo a cara? Que bênção maravilhosa é essa? Que salvação é essa? A da Bíblia que não é. Só usa a Bíblia no que convém. Ah, Maria era virgem. Ó, que isso nos convém. Maravilha. A Bíblia diz que Maria é virgem. É, foi virgem, mas também diz que ela foi pecadora. Porque ela precisava de um salvador. Essa parte não convém a vocês. Você entende como é que funciona? Só pega o que interessa. A parte boa. E a parte boa é o quê? Paz e segurança e salvação. Porque a gente ama a Deus. Deus ama a gente. E vai todo mundo pro céu. Agora, quando isso vai se tornar vida prática, Realidade prática de amor a Deus, de fidelidade, guardar o sábado, jogar fora as imagens, não reverenciar a imagem, abandonar os vícios, coisas erradas, coisas imundas, coisas ilícitas. Aí nessa hora, ah não, assim eu não gosto, assim eu não quero. Então assuma de uma vez que você não crê na palavra. É mais honesto do que fazer uma igreja que diz que crê, mas na prática não crê. Vocês entendem como que é complicada essa questão? Agora, a destruição repentina cairá, mas Deus tem muitos filhos e filhas dentro do catolicismo, dentro do mundo evangélico, dentro do mundo adventista, dentro do mundo entre os ateus, entre os drogados, entre os homossexuais, entre os bêbados. E a mensagem para todas essas pessoas é a mesma. Deus amou a gente, enviou seu Filho único, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E crer em Jesus é crer que eu preciso vencer o pecado, porque Jesus morreu para tirar os pecados. Não foi para dizer que o pecado é normal e muito gostoso e muito bom e vamos lá. Vamos desfrutar do pecado e depois vamos para o céu. Essa nunca foi a mensagem de Deus. Se é para aceitar Jesus como Salvador, ótimo, aceite Jesus como Salvador. Para mudar de vida, para ser fiel no sábado, para ser fiel no amor, na fé, na justiça, em tudo. Porque se não for para ser fiel, do que importa? Sem santificação ninguém verá o Senhor. É o que a Bíblia diz. E aqueles que vão entendendo a verdade, no meio dessa Babilônia espiritual, que é a Igreja Católica, a mãe, e as filhas protestantes também, devem ouvir o chamado de Deus. Sai dela, povo meu, para não incorrer nos seus pecados. Apocalipse 18, verso 4. Porque quando o pecado fica normal na igreja, e você está na igreja, então assim, olha, todo mundo mente e vai para o céu, pelo menos é a sua ilusão, né? E você pensa assim, ah, então se eu mentir também eu vou para o céu, basta eu vir aqui na igreja, tomar a comunhão, aceitar o perdão do Papa. Você percebe como é que a coisa é complicada? Agora, a Bíblia diz diferente. Todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo. Não interessa se recebeu o perdão do Papa. Será que recebeu o perdão de Deus? Será que se arrependeu? Então, quando o pecado fica normal na igreja, então adorar a imagem é normal, você adora a imagem. Ah, então transgredir o sábado é normal, então você transgride o sábado. Então beber cachaça é normal, você bebe cachaça. Fumar é normal, você fuma. Então, quando a igreja se torna assim, ela se torna um veículo da tentação e não da santificação, da transformação da vida. E a mensagem é essa: sai dela, povo meu. E se você não sair e confiar no Papa, saiba que o Papa não vai morrer numa cruz para te salvar. Essa é a realidade. Agora, Jesus morreu numa cruz para te salvar, para te perdoar, para transformar a sua vida e te dar o que você não merece, a vida eterna. Então, é para crescer, é para mudar, é para isso que Deus deu o Evangelho. Não é para deixar a gente do jeito que a gente está, com a falsa esperança de irmos para o céu. E Paulo diz assim, mas vocês não estão em trevas para que a volta de Jesus pegue de surpresa. Nós estamos vendo os sinais no mundo religioso, no mundo político, no mundo social, na natureza, o mundo gemendo e clamando, vem Senhor Jesus. E sabe qual que é a boa notícia? Ele está vindo para destruir a morte e o pecado para sempre. E até lá, ele vai salvar muitos adventistas que estão perdidos, ele vai salvar muitos católicos que estão perdidos, ele vai salvar um monte de gente perdida em qualquer religião, em nenhuma religião, e louvado seja o nome do Senhor. Não o nome de Papa, de pastor, não quero que o meu nome seja louvado, não tenho perdão para conceder a ninguém, mas quero o perdão de Deus na minha vida, sobre a vida de vocês que ouvem essa mensagem também. Para a salvação de vocês, para a minha salvação, porque a palavra de Deus é clara. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. E não coloque a tua vida espiritual na vida de igreja ou homem nenhum, mas confie na palavra de Deus. E além disso, nesse ponto da mensagem, eu queria dizer uma coisa. Alguém ou muitas pessoas podem estar pensando assim, por quê? Pastor Ezequiel está criticando a religião dos outros. E aí vem aquele monte de ideia, né? Não, se você gosta da sua religião, não perca tempo atacando a religião dos outros. Ah, porque Chico Xavier falou isso. Pô, legal, Chico Xavier falou isso, bacana, ok. Agora, vamos pensar. Quantas vezes Jesus Cristo criticou a religião dos outros? Você percebe no relato do Evangelho Jesus criticando os fariseus como hipócritas, porque eles só seguiam tradições humanas, porque eles eram mentirosos, filhos do diabo. Então, ok, Chico Xavier está dizendo então, que a gente não deve criticar a religião dos outros, e essa crítica se estende a Jesus também? Claro que não estou me comparando com Jesus. Agora, a minha pergunta para quem acha que a gente não deve criticar a religião é assim: Jesus errou? E eu não deveria seguir o exemplo de Jesus também? E se a gente critica a religião, não é porque a gente acha que nós somos melhores que os outros e etc. A questão é simplesmente, nós somos veículos para esclarecer. E eu creio que esta noite algumas coisas foram esclarecidas. E você que ouve a voz de Deus, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, tome a sua decisão de abandonar esse sistema religioso caído que promete salvação quando ele mesmo não tem salvação. E receba de Deus o perdão, a graça e a paz que você precisa, porque só Ele pode nos dar paz e segurança reais, não no pecado, mas na graça que perdoa e nos salva. Vamos orar nesse momento. Oremos. Papai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Senhor, às vezes eu não sei me expressar como deve, Pai. Às vezes eu sou pouco agressivo ou tenho problemas e eu te peço perdão pelos meus pecados, Pai. Mas muitas pessoas que me ouvem, nós que estamos aqui, também precisam do perdão dos seus pecados, Pai. E nós invocamos a tua graça, Senhor Jesus, para nos perdoar e transformar hoje e sempre. Ensina a gente a te amar de verdade, não só na teoria, mas na realidade, Pai. Nos ajude a amar todas as pessoas, não importa a religião, não importa nada. E assim sabemos, Pai, que realmente seremos a tua igreja, que te ama e guarda os teus mandamentos, Pai. Por favor, Deus, abençoa nós e a nossa família. Abençoa e salva o mundo católico, o Papa Francisco, os cardeais, os bispos, os padres. Retira eles da infidelidade, do pecado e traz eles para a luz da tua graça e da tua salvação. Pedimos o mesmo por nós e por nossa igreja. Tire a gente também da perdição, do erro, do engano, da mentira, de qualquer mal, escravidão do diabo, para que possamos desfrutar da liberdade e da glória de sermos teus filhos, Pai. Dá-nos a tua paz e uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém.